Eu não achava que ia ser fácil. Eu só queria dizer o que eu acho. Montei um selo, venha vê-lo num espetáculo. A vida tem espinhos pronto pra espetá-lo. Freud CD de ouro, Cartier CD de ouro. E o povo assiste a novela tipo a TV é de ouro. Mas se eu botasse a trilha dela, tá chovendo ouro. E outro MC ia tá crescendo o olho. Agora todos põem violão nas rimas. Mas criticaram, foda que ela é linda. Quando valorizamos a beleza feminina, vocês trataram igual objeto a coisa mais bonita. 5 anos depois ainda tamo aqui. Daqui a 50 anos tamo aqui ainda. Pensando bem, me aposento com 30. Fazendo história ano após ano aqui com 30. Nunca traí princípios, atraí o que quis. Vivi da raiz e por isso eu conheci municípios. Se eu sou o rei, Raquin é o príncipe. Sei que fiz meus sacrifícios, perceba isso no meu timbre. Arte é pra posterioridade, então deixamos que eles filmem, salvando quem não aguentava a vida ou quem ia pro crime. E quando penso nisso, lembro que minha mãe me disse que as palavras têm poder e o ego é tipo dinamite. Eu não achava que ia ser fácil. Eu não achava que ia ser fácil. Montei um selo, venha vê-lo num espetáculo. A vida tem espinhos pronto pra espetá-lo. Novo Egito. Pronto pra espetá-lo. Tropicália, CD de ouro. Os outros raps, tão segurando o choro. O caminho pro sucesso a gente faz amigo. A gente faz inimigo. A gente não pode abaixar a cabeça e deixar de acreditar. Isso é o que leva a ambição de ter um Hot Wheels. Um quarto só pra minha mama e uma TV de cor. Esse é o choro do pivete que ninguém ouviu, que sempre quis mudar o mundo sem computador. Fica tá lá no quintal que não acorda a casa. Fico porque cê não ligou quando volta pra casa. Como cê tá vivendo aí, cê tá envolvido. Fala o que importa é que a cada som André ganha amigos na sala. Meu povo me exigindo mais representação. E a minha alma sem paz, mais libertação. Nicotina, ansiedade, liberdade pós. 1 milhão de voz e a sirene não canta por nós mais. Cartier no muro, Cartier sagaz. Cada vez mais brau mostrando como é que faz. Sempre repito a mesma coisa, agora faz sentido. Tô buscando mais do que alívio pra morrer tranquilo. E se eu ficar esperando quem vai salvar meus amigos? A ampulheta não para, eu vou fazer tudo o que for preciso, paz.